Ele lutou contra Deus a noite toda. Não foi uma visão mística, mas um combate brutal na lama. E Deus exigiu ser solto antes do amanhecer. O capítulo 32 do livro de Gênesis descreve pegadas profundas marcadas na margem lamazenta do rio Jaboque e um combate físico brutal que durou ininterruptamente até o amanhecer. O que exatamente era a figura que lutou com Jacó no escuro, deixando-o manco para o resto de sua vida terrena? Neste episódio, investigaremos os manuscritos hebraicos originais e as antigas tradições rabínicas do Oriente Médio para identificar o misterioso agressor do deserto. A narrativa bíblica apresenta um paradoxo teológico imediato sobre a identidade desse ser noturno. O texto original hebraico, em sua primeira menção no pergaminho, chama o invasor simplesmente de homem. Não há asas gloriosas descritas nos manuscritos antigos, nem luz celestial brilhando na escuridão do vale estreito, apenas o som áspero de corpos colidindo, a respiração ofegante e o esforço físico na terra seca. No entanto, a força desse agressor misterioso transcende completamente as limitações da biologia humana. Com um único toque, silencioso, sem usar força bruta, ele desloca a articulação do quadril do patriarca. Quando a luta finalmente termina e o sol desponta, Jacó declara de forma categórica ter visto o próprio Deus face a face. Mas séculos depois, os profetas de Israel que registraram a história chamariam esse oponente formidável de anjo. A verdadeira identidade da figura permanece oculta sob a recusa frontal em revelar seu próprio nome durante o combate, um segredo milenar guardado junto com a cicatriz permanente na carne do patriarca. A cicatriz na coxa de Jacó era o lembrete físico inegável de um homem encurralado entre os fantasmas de seu passado e o terror absoluto de seu futuro. O patriarca estava retornando à terra de Canaã após 20 longos anos de exílio forçado nas planícies de Padã-Arã, na antiga Mesopotâmia. Ele havia fugido da tenda de seu pai na juventude, logo após usurpar a bênção patriarcal de seu irmão mais velho, o caçador Esaú. Agora, os mensageiros de reconhecimento que ele havia enviado retornavam com uma notícia devastadora. Esaú marchava em sua direção, liderando uma milícia de 400 homens armados. O pânico tomou conta do acampamento itinerante. Naquela noite fria no vale, Jacó dividiu estrategicamente sua família, seus servos e seus imensos rebanhos. Ele os enviou todos para a segurança relativa da outra margem do rio Jaboque, um afluente de águas rápidas e pedras escorregadias que deságua no rio Jordão. O patriarca ficou completamente só na margem oriental do rio, uma figura solitária, envolta em seu manto de lã crua, aguardando o amanhecer e o possível massacre de toda a sua linhagem. Foi exatamente neste momento de isolamento psicológico e de vulnerabilidade física extrema que o ataque surpresa aconteceu. Os manuscritos massoréticos que preservam a história não descrevem uma visão mística, um sonho profundo durante o sono ou um transe profético. O verbo hebraico específico usado pelo autor antigo no pergaminho é abak, um termo extremamente raro nas escrituras, que significa literalmente levantar poeira, rolar na terra agarrado com alguém em combate. Foi uma luta corpo a corpo autêntica, suada, exaustiva e perigosa para a vida de Jacó. O agressor desconhecido não usou espadas de bronze, não proferiu discursos divinos majestosos, nem se anunciou com trombetas celestiais. Ele simplesmente emergiu das sombras e atacou Jacó no silêncio da madrugada, forçando o patriarca a lutar desesperadamente por sua própria sobrevivência. A resistência de Jacó foi incomum e feroz para um homem de sua idade avançada. Ele lutou por horas a fio, recusando-se a ceder terreno ou ser imobilizado na escuridão do vale lamazento. A tensão física da narrativa atinge seu ápice absoluto quando o céu do leste começa a clarear e o agressor misterioso exige ser solto antes que o sol desponte no horizonte. Porém, quando a primeira luz da manhã ilumina as águas correntes do Jaboque, a natureza do combate muda de forma inexplicável e definitiva. O homem que lutava na poeira estende a mão e toca a articulação da coxa de Jacó, e com um simples movimento sobrenatural, destrói a mobilidade do patriarca para sempre. Se o oponente era apenas um ser criado, por que Jacó afirma ter visto a face do Criador? E se era o próprio Deus, como um mortal sobreviveu a um combate físico direto? A tradição rabínica antiga tentou resolver esse conflito exegético complexo, identificando o agressor como uma entidade angelical altamente específica e temível. Textos judaicos clássicos de interpretação, como o Targum e as vastas coleções do Midrash, sugerem que Jacó lutou com o anjo de guarda da nação de Edom, o representante celestial de Esaú. Outros comentaristas medievais de grande peso divergiram. Rashi via um emissário celestial testando o patriarca antes de seu maior desafio terreno, enquanto Maimônides argumentou que a luta foi uma visão profética, não um combate físico. Essa interpretação puramente angelical encontra apoio direto e literal no profeta Oséias, no capítulo 12 de seu livro profético. Oséias escreve explicitamente nos pergaminhos que Jacó lutou com um anjo, prevaleceu contra ele e chorou buscando seu favor na margem do rio. Mas o texto original do livro de Gênesis carrega uma anomalia teológica profunda que desafia essa leitura simples e linear. O agressor diz a Jacó que ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, e Jacó, ofegante, machucado e coberto de terra úmida, nomeia aquele pedaço exato de deserto com a palavra Peniel. Em hebraico antigo, o termo Peniel não faz referência a anjos, significa literalmente a face de Deus. O patriarca justifica a escolha do nome registrando uma afirmação teológica ousada e perigosa para a época. Ele afirma ter visto a Deus face a face, e a sua vida foi salva. Isso ecoa a antiga crença do Oriente Médio de que nenhum ser humano poderia ver a forma real de Deus e continuar vivo. Essa dualidade intransigente entre a figura de um mensageiro subordinado e a presença do próprio ser divino forçou os estudiosos a olhar além das traduções comuns. A palavra hebraica desenhada nos pergaminhos de Oséias para anjo, Malak, carrega a chave histórica fundamental para entender a identidade da figura no deserto. No Antigo Oriente Médio, um Malak era essencialmente um mensageiro ou enviado. Podia ser um emissário humano comum carregando uma carta de um rei ou um enviado celestial cumprindo uma ordem no plano físico. Mas a teologia hebraica primitiva documentou uma figura singular e recorrente e misteriosa conhecida como o Anjo do Senhor, o Malak Yavé. Quando esse mensageiro específico aparece nas narrativas cruciais das Escrituras, a linha divisória entre quem envia e quem é enviado desaparece quase por completo no texto. Isso aconteceu identicamente com Moisés no deserto de Midian, décadas depois. O texto do livro de Êxodo registra que o anjo do Senhor apareceu nas chamas da sarça ardente, mas no versículo imediatamente seguinte, é o próprio Deus que fala do meio do fogo com autoridade absoluta. O antigo conceito legal e cultural judaico, conhecido como Shaliach, estabelece que o agente comissionado enviado por um mestre carrega a autoridade total e a presença representativa do próprio mestre. Mas os primeiros comentaristas cristãos, escrevendo nos primeiros séculos do Império Romano, foram muito além dessa representação puramente legal ou metafórica. Teólogos antigos de imensa influência, como Justino Mártir no segundo século e Tertuliano mais tarde, documentaram a convicção de que o ser no rio Jaboque não era um anjo criado agindo por procuração. Eles argumentaram exaustivamente através da análise dos textos que se tratava de uma teofania física real, ou mais especificamente na teologia cristã, uma cristofania. Uma manifestação histórica do Verbo divino pré-encarnado, assumindo uma forma humana tangível e temporária para interagir diretamente com a sua criação no espaço e no tempo. Isso explica perfeitamente a recusa enigmática da figura em revelar um nome durante a luta na Terra. Quando o exausto Jacó pergunta quem ele é, a figura responde apenas com outra pergunta evasiva: por que perguntas o meu nome? O silêncio sobre sua identidade exata era a única resposta possível naquela madrugada. O nome divino era sagrado demais para ser pronunciado na poeira da batalha, e a natureza daquele ser era incompreensível demais para ser reduzida a uma simples palavra do vocabulário humano. A poeira, finalmente assentando na margem do rio, revelou um homem fisicamente quebrado, mas permanentemente transformado em sua essência e destino. A figura misteriosa da madrugada não deixou um nome para ser invocado no futuro, mas deixou uma nova identidade forjada na dor para o patriarca. Jacó, que o seu nome original significava o enganador ou aquele que segura o calcanhar, passou a ser chamado oficialmente de Israel. Um nome hebraico antigo e poderoso que carrega o significado literal de aquele que luta com Deus. O mistério não resolvido de Peniel não é uma falha de edição no texto hebraico antigo, mas a sua mensagem teológica central documentada para as gerações futuras. O Criador do Universo não usou seu poder infinito para destruir o patriarca em sua noite de maior medo e vulnerabilidade. Em vez disso, os textos sugerem que ele acomodou sua imensidão insondável em uma forma física restrita que Jacó pudesse suportar e enfrentar de igual para igual na poeira da terra. A cicatriz permanente na articulação da coxa de Israel tornou-se a prova incontestável de que o encontro noturno foi real, ancorando a experiência do divino na fragilidade da carne humana. No nosso próximo episódio, investigaremos Raabe, a prostituta que salvou uma nação, a mulher cananeia cuja corda vermelha na janela mudou a linhagem dos reis de Israel. Apenas as águas antigas do rio Jaboque continuam correndo no mesmo leito de pedra milenar, guardando o silêncio absoluto sobre a noite em que o pó da terra tocou o indizível.